e os sete anjos com as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. E serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Nunca mais se ouvirá em ti o som de cantores ao acompanhamento de harpas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros.